1856, chama Recife 1245. Recife 1245, obrigado, bom trabalho. Luiz, que nos ouve, Alvo Campo? Oi, Torre, mano 862. Zero para Palma, cerca do Bravo. Linha 720, decola Juno 3, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 198, boa tarde, 6720, até mais. Tá, oi, tudo bom? Autorizando ingresso no 7, reporte final de 3 milhas, informa o tráfego como número 1, já passando o marcador de 7, o tráfego é um Bravo Eco 40. A toda a da Aerosão Nacional, observando o tráfego na final da Anazera, processo com o número 2. Afirmativo, com o número 2. Torre, Salvador, voo no 601. Tarde, voo no 601, mantém a posição. Vai manter voo no 601. Mike, boa tarde, prossiga. Aciona com a torre 18.6. Pouso, cabeceiro 1-0, Papa Romeu Serra Negro Bravo. Boa tarde, Mike Golf, Mike, prossiga. Acionamento, o Mike Golf, Mike, temperatura 2.8, reporte ao término. A Ondina reportando final do pouso, Guardião 07. Kate. Pronto para pushback, treinamento, 06. A gente aguarda 3897. Aguardando, vai ser autorizado o pós-aeronave da empresa? Telematão está a quantas milhas de Salvador? Pelo menos visual contrato na curtíssima aí da Anazera. Autorizado por SPEC, treinamento, portará para o táxi, 3897. Zulu. 090 para Ana 29, autorizado por Ana 7, hoje, por Zulu. Romeu, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, voo no 60. Oscar Romeu, frequência livre. Solo 17, direita 129, solo, boa tarde. Direita 129, sai do braço. Cavalcão, boa tarde, eu passo a rua, sai do braço. O Bravo e qual parte do destino? Aéreo sai, Papa Roma, sai do braço. Gente, táxi de Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Táxi de Alfa, mantém a posição antes da Juliette, Papa Roma, sai do braço. Deve decolar de 1-0, voo no 601. Alô, Saulo Juno 8, Às 2 boa tarde, identifique chegada a Mari, desce ao 050. Mari 050, voo 602. Uma 8, bom voo, boa tarde. 98, gráfico, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo no 601. Voo no 601, boa tarde, contato radar, sobe o 360, saída da EL. Saída da EL, sobe nível 360, voo no 601. Objeto 6720 chama Recife, 3325. 3325, 6720, boa. Boa. Papa Romeu, Romeu, com abraço, prossiga. Segue litoral 500 pés, reporta sinal para pouso, Romeu fica bravo. Lulu, boa tarde. Mas Cabral, qual o tipo de equipamento? Gente, aí vamos do site de controle. Alô, Salvador, gol 1567. Prossiga no 567. Gente da Tango no 8, autorizando o tráfego para Brasília. Saída prevista, gole, transmissão ao fito, aguarde cópia. Guardando o gole ao fito. Portanto, 3297 para o táxi, Galbê 233, alterna Galeão com 2 horas e 5 minutos, corrigindo 4 horas e 5 minutos. Gente, 233 a bordo, altímetro no 09, táxi via Juliette Alfa no Ponte Espera 2, Rono 8, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa no Ponte Espera 26, 3297. Prossegue direto final da 17, reporte de Zoco Campo. Prossegue direto da 17, de Zoco Campo, chamará o retorno da 7 do helicóptero informado à frente tem frequência livre do regresso. Táxi do Bravo, táxi via Juliette, pátio principal, chama para ingresso na Índia, na... chama para ingresso na Lima, corrigindo. Aquilo Bravo, ao ingressar na Lima, chama a torre 1-8-6 para prosseguir. Afirmo. Bom, no 567, pronto para cópia. Ou no 567, gol, pronto, prossiga. Autorizado Brasília, nível 360, via Penzulu 1-7. Saída gole, transição ao Fito. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5-1-5-3, proteja. Voo no 567, autorizado Brasília nível 360, uniforme Zulu 1-7, subida gole, transição ofício, pista 10, curva direita. Controle 119.8, transponder 5-1-5-3. Protejamento correto, chama para pushback treinamento. Reportará. Lima mais, reporte na Quebec para cruzamento 17. Lima mais, reporte na Quebec para cruzamento 17. Diga. Diga, com certo, já passando através da rotatória. Gente, chama a torre no 1-8-6-12. 1-8-6-12, Tamará. Vamos botar uma cama. Estabilizado. 2011, livre elétrico, reportar estabilizado, 602. Está autorizado, senhor. Estava pousando parte da base aérea para desembarque da autoridade. Zero, prossiga. Tem contato em 133.85. Retornar no norte da torre, de Matargo. 01 tem tilo 25 decimal 1 ou ainda 128 decimal 8. 251 e 128 decimal 8. 128, bravo. Bravo, controle. Região 03, aciona identificação, autorizado a chegada Mari. SO 50, voe direto TAP. Romeu, fica bravo, controle. Romeu 602, o controle? Prossiga. Gente, você pode fazer uma ponte com o Romeu ficar bravo, que é sinal da sua posição? É, Romeu vai ficar bravo? Afirmativo. Pode para o controle, confirma a sua posição. Seu controle? Negativo. Tá passando Santana. Gente, grata. Peixana. Passando Peixana, controle. Gente, grata. Feliz em frequência livre para o mesmo, por gentileza. Frequência livre, o Romeu Oscar Bravo, bom voo. Paciente, o controle. Autorizado para ingresso e ponto da base aérea. Prossegui pátio militar inicialmente. Afirmativo, senhor. Autorizado direto pátio militar, Otávio Lima Tango, vem uma centena com 1-2 nós, reporte solo controlado. Controlado, plano, me chamará. Dois, sete, três, informação Tango. Tango 273, pronto para a cópia? Pronto. Dois, 2 a bordo, altímetro no 011, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera torre 118 decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, 273 na porta. Polo 273, autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 116. Saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5161, coteja. Zero para Confins, da El Leda Bridge, 119.8, 5161. Quero via peso Lua no 6, chame para pushback acionamento. Camarada. Tango, prossiga. Hotel Lima Tango, solo aos 29. Vai prosseguir após para o Pax 4. Sim? Gente, frequência livre. Aguarde para a cópia 2581. Na 6259, ao alinhar, livre decolagem, pista no 0, vento 1-0-0 graus com 1-3 nós. Aliás, decola também, da 2-4, Tango. Pro Norte, sem interferir com a decolagem do R2 da Avianca, canal 10. Procede com Pro Norte e chame já na curta para direto pátio. Tolima Tango, uma centena com 1-2 nós do vento. Aqui só CHG, destino Rio de Janeiro, mas poderia informar a rota? Upper Whisky 50, até Campos, Upper Whisky 65, Sana, SP. Grato, vamos verificar com o centro, 1 a 2 minutos para a cópia. Autorizado, gira a barra esquerda direto para o site do CREA, Hotel Lima Tango. Estou autorizado, Hotel Lima Tango, uma centena com 129, reforço solo controlado. Autorizado 17 ou direto parte seu critério. Certo, tá bom. É 259, decolou os 32, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 19-8, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, hoje é 6259, decolou na sua escuta. 6259, boa tarde, contato radar, sobre 360, após 2000, direto da El. 2000 da El. 3603, prossegue 2010, 1011 no ajuste, está livre o ILS, reporte estabilizado. 1011, 2010, reporte estabilizado, ILS, certo. Salvador, voo 1602, boa tarde, passando Índia Terra, estabilizado, visual e baixado, travado. Boa tarde, 1602, o vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-2 nós, com 12 nós, ajuste 1-0, 1-1, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso 1-0, 1-0-1, 602. 97, autoriza eu, está presente? Aguarde. Gruf, Apesulo 1-4, Barbacena. Saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-1-3-0, proteja. Autorizado, 5-0, Apesulo 8, 79-0, 7, Apesulo 6, Apesulo 14. Muito apetece, 5-0, performance, 19-1, controle. Responder 5-1-3-0, saída da EL, Leda, Bidev. Da EL, Leda, Bidev, 1-3-0. Sujamento correto, chame para acionamento. Rs. 8-9-7, chama Recife, 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 3-3-2-5-1-2-5-1. 5, boa tarde, eu estou levantando. A gente reporta a parte de Pituaçu, Guardião 07. Na solos 36, direita, 129, solo, boa tarde. 129, boa tarde. Mandou muito boa tarde, voo 1602, livrou, alcança a escuta. Boa tarde, no 602, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1602. Meia zero dois para a próxima, Juliette. 02, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, 05, número 02. Era 07, chama a torno no 8612. 3603, passado uma completa aproximação, torno no 8612. 3806, reporte para o Itapuã, ajuste no 011, uma centena com uma dúzia de nós. Só para o Itapuã, quando autorizado, direto para o Pátio Grupo. Ok, Ciente, Guardião 07, vamos ter um Airbus ingressando no final ILS, já próximo a marcador de centro. Visão. 9 Recife, 13325, alterna 1251. Somente chama para o táxi. Salvador, trip 5241, autorização para Confins 360. Gente, temos o 400 pré-aprovado, aceito? Aceito. Trip 5241, autorizado Confins, nível 400, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5401, coteja. 11, autorizado pouso, pista 10, informa tráfego à direita, não vai interferir com sua aproximação. Helicóptero da Polícia Militar, está na espera sobre o farol de Itapuã. Gente, autorizado pouso na pista 10.8, chama para pushback sonamento. Controle 19.8, chama para sonamento. Pushback sonamento, bom, 5678. CM para o solo. Oscar Mike Uniform. O Guardião 07. Cliente, a retaguarda. Pátio que se encontra. Cliente, intenção de pistão no 7. Cliente, está autorizado Santos Dumont, nível 400, via Upper November 857, seguro. Apesulu 16, Gruf, Apesulu 14. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Bidev, controle 119.8, aciona 5403, proteja. Ciente 9 a bordo, altímetro no 09, autorizado táxi via pátio para o ingresso na pista Chame Torre 18, decimal 6, bom voo. Bom voo para o ingresso, bom trabalho. Pushback e acionamento voo 15678. Busca Mike Uniform, transponder 5403, aguarde para o cotejamento. Voo 567, autorizado, chama para o táxi. Chamar a táxi no 567. Camargo Uniform, transponder 5403, coteja.